gatinha ali no chão. Ela é maluca, ela teve a confusão. Depois de tomar estas lá na balada, essa barata é muito safada. Ela foi pra barata dançar o funk. Ela é maluca, ela gosta de sangue. Leleu, leleu, leleu, leleu. Baratinha! Leleu, leleu, leleu, leleu. Baratinha! Sai desse corpo, barata do esgoto. Sai desse corpo, barata do esgoto. Baixo da ponte. Gato é maluco, ele me cuida, ele tá no fantasma, saiu correndo atrás, ele é muito doido, ele é muito aloprado, ele tomou êxtase junto com a barata. Cadê esse corpo? Barata no esgoto! Cadê esse corpo? Barata no esgoto! Tua mãe no esgoto, minha tia no esgoto, cavalo no esgoto, violão no esgoto, todo mundo no esgoto, teclada no esgoto, janela no esgoto, teclado no esgoto. Todo mundo no esgoto. Baratinha, todo mundo no esgoto, tá no biscoito, abriga no esgoto, todo mundo no biscoito. Tinha biscoito lá dentro do esgoto, todo mundo viu biscoito, todo mundo viu biscoito. E por causa do biscoito, todo mundo foi brigar. O biscoito tava com cheiro de vatapá. Vatapá! Vatapá! Vatapá! Um caruru. Ela anda no chão, ingeriu muito isso, teve uma convulsão, foi pro HGE e ficou internada. Essa barata é maluca, essa barata é safada. Esse corpo, barata do esgoto. Esse corpo, barata do esgoto. Tartaruga Ninja, é bom de batidão. Do esgoto, quem mora no esgoto, quem gosta do esgoto, quem quer ir no esgoto, todo mundo é canhoto porque tá no esgoto. É no esgoto. Lá na cozinha eu fui lavar a louça, vi uma barata assustando a moça. Barata voadora saiu voando, a mulher saiu gritando, pegou inseticida. Na barata, a barata não morreu. A barata dançou, a mulher sumiu. Cadê esse corpo? Barata do esgoto. Cadê esse corpo? Barata do esgoto. Leleu! Você ouviu essa música, você tá no esgoto. Sinto lhe informar que você está no esgoto. Essa música foi patrocinada por Esgoto Produções. Um improviso muito louco lá. Sua cabeça no esgoto, você também. É nóis, agora a gente vai acabar. Vamos balançar, balançar. Hey! Vou dançar, vai assim agora. Diga mais agora vai no esgoto aí. Cadê esse corpo? Anda no esgoto! Água suja. Pronto, agora a gente já tá acabou. É no esgoto. Acabou, acabou, acabou.